Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Tem mais de uma década, começou na Radar, continuou na SBSR e esta é a última sessão no FM da rádio SBSR em 90.4 Lisboa, 91.0 Porto, em qualquer lugar, através do site oficial sbsr.fm. Uma hora de Em Transe, um programa sem palavra cantada e prometo-vos, vamos arranjar espaço para isto continuar a acontecer. Iniciamos a sessão de hoje com Ellery Sexel. Já passámos por aqui e agora, em novembro, chega com Earth Focus. É a música para uma série televisiva com o mesmo nome do canal PBS que tenta desenvolver a relação entre a natureza do sul da Califórnia com o desenvolvimento urbano e Ellery Sexel, no primeiro avanço, explora com candura e melodia ideias registadas em sintetizadores, analógicos, MIDI samples e também com o processamento de gravações de campo de água e de vento. Ellery Sexel com Grows Along the River Slow de Earth Focus sai em novembro e abre o Em Transe de hoje, o último na SBSR. Boa noite, bem-vindo. Começámos com uma das novas de Hilary Saxel, Grows Along the River Slow. Depois, a colaboração entre Kevin Richard Martin, também conhecido por Debug, e o keniano Joseph Kamaru. Juntos fazem uma maravilha chamada Disconnect, à volta de sons mais abstratos, ainda assim ambientais, aqui e ali com ritmo. Ouvimos Differ, para trás o som ritmado, mântrico de um dinamarquês, Martin Non-Static, do EP Viana Apana Part 4, e em frente com o som mais expansivo e sintetizado, às vezes com noise e ambíguo também, com instrumentos de cordas. Portanto, há muito a acontecer em Dare, de LTO. Agora, Cat Godot. Alessandro Cortini é um músico que vive em Portugal e, a propósito de uma experiência de 40 minutos no Museu Fábrica da Moagem em Lisboa, resolveu registar e trabalhar de novo esta ideia para Nati Infinity. Há já um avanço de Alessandro Cortini, For, antes LTO, com Cat Godot. E para trás, vem novo de Rafael Anthony Irizarry, com uma série de colaborações de peso. Camaru, o keniano que ouvimos lá em cima, com KRM. Também Yamila, ainda Julia Kent e aqui, nesta faixa que vai ficando para trás, Control Your Soul's Desire, a voz de Hannah Elizabeth Cox. Agora é o LP de estreia de um português que já conhecemos de alguns EPs, chama-se Elvio Rodrigues, Slow Burner, é o alter ego de Life Happens in the Interim, agora Reality. Thank you. do londrino Will Bolton, que funda as gravações de campo com peças muito sensíveis e melódicas. Nós vimos Dead Fountains, pela primeira vez por aqui, de Michael Price Dusk. Para trás, uma dupla, Loshill, a.k.a. Loshill, o nome próprio é Scott Morgan e Lawrence English, juntos em Chroma e em temas como Indigo. Agora, para aqueles que gostam de uma certa música atmosférica e eletrónica e ligeiramente ritmada, vamos até 2016 e ao segundo estúdio de Werco S. For those of you who have never and also those who have. A Sea of Love agora, Werco S. Thank you. todas as peças juntas da última produção de Ian Howgood. É dono da editora Home Normal, mas é um profícuo autor desta música ambiental e instrumental, Sketches for a Friend, full mix, perdoem o inglês. E fechamos, Daniel Lopatin, conhecido por Oniotrix Point Never, um dos nomes mais reconhecidos do mercado, produtor, engenheiro de som, faz também bandas sonoras e está tudo em scores. Último em transe na SBSR, vamos arranjar-lhe um lugar, isto é, para continuar. Fiquem bem, até breve.